te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Posso te ver. Quando o mundo fica mudo, eu ouço você. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Posso te ver. Quando tudo fica mudo, eu ouço você. Eu só tenho essa vida para viver. Eu quero viver com você. Eu quero viver com você. Seguro estou. Ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Diga fortaleza. Seguro estou em tua palavra que não mudou. É a mesma ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Basta uma palavra para um milagre acontecer. Te louvarei pra sempre. Tudo que sou é teu. Basta uma palavra para um milagre acontecer.